Vamos lá, thanks Lord. Yeah. Muitos querem que eu desista, abandone meus sonhos, mas não vão conseguir. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Esteja onde estiver, em qualquer lugar que eu vá, teus olhos estão a me observar. Muitos querem que eu desista, abandone meus sonhos, mas não vão conseguir. Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Esteja onde estiver, em qualquer lugar que eu vá, teus olhos estão a me observar. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está comigo contra o inimigo nessa guerra, que frequentemente vem tentando me iludir, me afastar de ti, mas não vai conseguir. Conseguir em frente, sou soldado, combatente, ir honrar o sangue quente derramado lá na cruz. Todo louvor ao meu Senhor, o Rei Jesus. Eu sei, foi por amor que fizeste o sacrifício, para que minha alma não fosse lançada no precipício. Só tenho a agradecer a ti. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Por várias vezes me peguei sozinho na escuridão, e o Senhor me estendeu as mãos. Sempre olhou pra mim, sempre cuidou de mim. Não permitiu que minha vida tivesse um triste fim. Obrigado, Deus, por permitir minha existência. Obrigado, Deus, por me livrar da decadência. Muitos querem que eu desista, abandone meus sonhos, mas não vão conseguir. Não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esteja onde estiver, em qualquer lugar que eu vá, teus olhos estão a me observar. Muitos querem que eu desista, abandone meus sonhos, mas não vão conseguir. Não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esteja onde estiver, em qualquer lugar que eu vá, teus olhos estão a me observar. E quando eu comprei a folha de vida, vou seguir a minha trilha sem olhar pra trás. Caçador de harmonia, novamente na guerrilha, estou aqui pelo amor e pela paz. Desistir jamais, seguir em frente eu vou. É por amor que novamente aqui estou. Muitos querem que eu desista, abandone os meus sonhos, só que não vão conseguir. Graças a Deus, novamente estou aqui para prosseguir na caminhada. Uma nova estrada. A voz que vem do gueto por respeito permanece nativos. E o caçador de harmonia pode vir o que vier, seja como for. Desistir não vou, não tenho medo da dor. Os ZY caçador, os ZY caçador, os ZY. Thanks my friend in JLPG. Muitos querem que eu desista, abandone meus sonhos, mas não vão conseguir. Não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esteja onde estiver, em qualquer lugar que eu vá, teus olhos estão a me observar. Muitos querem que eu desista, abandone meus sonhos, mas não vão conseguir. Não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esteja onde estiver, em qualquer lugar que eu vá, teus olhos estão a me observar. Muitos querem que eu desista, abandone meus sonhos, mas não vão conseguir. Não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esteja onde estiver, em qualquer lugar que eu vá, teus olhos estão a me observar. Muitos querem que eu desista, abandone meus sonhos, mas não vão conseguir. Não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Esteja onde estiver, em qualquer lugar que eu vá, teus olhos estão a me observar. Muitos querem que eu desista, mas não vão conseguir. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Yeah, thanks Lord.